Mãos para o alto, quero ver mãos pro alto. Mãos para o alto, vai, mãos para o alto. A chave da vida está em sua mão. É sua mão, está no poder da decisão. A chave da vida está em sua mão. É sua mão, está no poder da decisão. A chave da vida está em sua mão. É sua mão, está no poder da decisão. A chave da vida está em sua mão. Sua mão, sua mão. Viver eternamente ou morrer eternamente, vai, escolha o que quer, escolha sabiamente. A chave da vida, a chave da morte é você quem faz sua sorte. A primeira chave abre a porta certa. A primeira chave é a opção correta. Atrás dela existe um caminho no qual ninguém quer andar. Caminho esse que do que é errado pode te afastar. Atrás dessa porta e nesse caminho estará protegido contra as ciladas preparadas para te matar. O pó, a pedra, elas não conseguirão te afetar. Escolha a chave certa e te livre do inferno. Escolha a chave errada e vai queimar no fogo eterno. A chave da vida está em sua mão. Em sua mão está o poder da decisão. A chave da vida está em sua mão. Em sua mão está o poder da decisão. A chave da vida está em sua mão. Em sua mão está. Vai vocês, vai vocês. A chave da vida está em sua mão. A chave da vida está em sua mão. Que escolheu a chapa errada. Atrás da porta que ela abre existe uma larga estrada. Venha para o mundo do jogo, venha para o mundo do vício. Esse caminho termina no infindável precipício, onde você vai cada vez mais se afundar. As prostitutas e o dinheiro não vão poder te ajudar. Em cada esquina uma ave de rapina espreitará sua cabeça, esperando que sua carne apodreça para devorar. Continue, siga em frente, você fez sua escolha. Continue, siga em frente, ou então pare e morrer você. Quem vai ajudá-lo? Nem mesmo seus pais poderão livrá-lo. O preço da escolha será pago, o predador está no seu encalço. Optou pela alternativa ilusória, que não passa de uma farsa. A sua chave lhe abriu a porta da desgraça. Agora o que fazer? Agora pra onde correr? Infelizmente você fez mau uso do seu poder. Não há como retroceder. A chave da vida está em sua mão. Em sua mão está o poder da decisão. A chave da vida está em sua mão. Em sua mão está o poder da decisão. A chave da vida está em sua mão. Em sua mão está o poder da decisão. A chave da vida está em sua mão. Sua mão, sua mão, sua mão, sua mão. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Se duvida, comprove, Cristo o Senhor nos dá uma lição, ensinando, nos dizendo que Ele é a porta da salvação. A chave da vida está em sua mão. Não há fuga, não existe escape. Pega a chave certa antes que seja tarde. A chave da vida está em sua mão. Em sua mão está o poder da decisão. A chave da vida está em sua mão. Em sua mão está o poder da decisão. A chave da vida está em sua mão. Em sua mão está o poder da decisão. A chave da vida está em sua mão. Em sua mão está o poder da decisão. A chave da vida está em sua mão. Sua mão, sua mão. A chave da vida está em sua mão, sua mão, sua mão. A chave da vida está em sua mão. A chave da vida está em sua mão. Vai. A chave da vida está em sua mão. A chave da vida.